Meu silêncio não é ausência. Meu silêncio é como o da Senhora do Silêncio. Meu silêncio é presença. Meu silêncio é pensar e ouvir você. Meu bem, no silêncio da noite, quero lhe ouvir. Só quero quebrar este silêncio para lhe dizer o quanto amo você e o prazer de estar ao seu lado e seus carinhos sentir.